Hoje de manhã, comerciantes informais foram para as ruas do centro para exigir seu espaço, seu direito. E a gente está aqui na rádio conversando um pouquinho sobre como foi isso. Quem estava por lá foi o Saci Pererê, que vai falar para a gente um pouco do que aconteceu e de qual era a reivindicação do pessoal por lá. Boa noite, galera da Engenho do Meio, Roda de Fogo, Cidas Palmeiras aí. O protesto saiu hoje, estava marcado para as 8 horas a concentração, saiu em torno das 10 e fechou o cruzamento das Gervásio Pires com a Conde da Boa Vista. O protesto, na verdade, ele era uma marcha. Os comerciantes informais tomaram a atitude de marchar desde do Shopping Boa Vista até a Prefeitura da cidade do Recife, fechando a rua Gervásio Pires, realizando um ato em frente ao antigo Colégio Marista, que é um terreno envolvido nas pautas, e depois seguiram para a prefeitura. A pauta deles é como a questão dos ambulantes no centro do Recife desde 2010, quando foram a primeira expulsão do centro, que foi a galera da 7 de setembro, vem ocorrendo sucessivas remoções do comércio informal em toda a cidade, não só no centro, como também em hospitais, na região metropolitana e tal, ao redor dos hospitais. Recentemente teve em Casa Amarela, um problema que vai passar já. E aí os comerciantes informais se anteciparam e foram à prefeitura exigir garantias de que eles não seriam removidos arbitrariamente, exceto se houvesse uma proposta, um lugar para eles ocuparem com o seu trabalho, seu comércio e tal. E a proposta dos ambulantes é o antigo prédio do Colégio Marista, que fica ao lado do Atacadão. É uma área grande, assim, que eles dizem que podem comportar todos os ambulantes hoje do centro do Recife, da Conde da Boa Vista. E aí, eu trouxe algumas falas do pessoal lá no protesto. E aí, roda agora? Vamos lá. A primeira fala é de um comerciante que participa do sindicato, do Sintrace, lá o sindicato estava apoiando o protesto. Ele fala um pouco sobre o protesto e quais são as pautas, o que o pessoal está pedindo. Lá vai. Como é teu nome? Edivaldo. Edivaldo, ok. Sou ambulante e no sindicato. Tá ambulante aonde? Daquele centro? Da Cora Boa Vista. Da Cora Boa Vista. Aí, o protesto de hoje, ele tá, é por causa de quê? Reivindicando a saída de nós para o Shopping Popular, né? Que é a promessa do secretário, junto à prefeitura, que quer fazer o Shopping Popular para a gente, tá entendendo? E uma definição que queremos o Colégio Marista, porque é o único lugar que pode ter o comércio popular na Conde da Boa Vista, certo? Não sair daqui, os ambulantes sair da Boa Vista e botar em qualquer lugar, como o secretário João Braga ele quer. Tirar a gente aqui, botar no câmbio, não, botar internet apropriado, não, a gente não quer isso, não. A gente só sai da rua, só sai da Conde da Boa Vista, comércio da Boa Vista, quando ele colocar a gente no Shopping Popular. E o certo é o Marista. Aí no caso são quantas, é previsto de quantas pessoas ficarem numa lista assim, caberia quantas? Sobre a listagem que a gente tem aqui na Conde da Boa Vista é de mais ou menos mais de 300 ambulantes, certo? Que tem na Conde da Boa Vista. Que hoje trabalha. Hoje trabalha na Conde da Boa Vista, certo? Mas a previsão é depende da prefeitura. Se você pegar aqui terno marista, vai caber todo o problema. Todo o problema da Conde da Boa Vista vai caber naquele colégio marista ali. Aí hoje o protesto, quais são as pautas assim? A pauta é sobre a retirada dos ambulantes, aí só sai pro Shopping Popular. A segunda pauta é o Colégio Marista. Por que o Colégio Marista? O Colégio Marista está mais de 13 anos ali, certo? Que está parado. É um colégio ali que dá para fazer o Shopping Popular, dá para fazer muitos serviços sociais, como Casa Lotérica, Expresso Cidadão, Museu. Muitas coisas fazendo no colégio, estacionamento, certo? E é um colégio apropriado para nós, trabalhar na Conde da Boa Vista, é o Colégio Marista. Não sei isso, acho que não tem acordo. Sair daqui vai para onde? Hoje, o projeto aqui vai ser fechar a avenida, certo? E seguir direto para o Colégio Marista, onde vai fazer um tipo de um ato para mostrar à sociedade que o comércio informal na Conde da Boa Vista tem solução. E a solução é o Colégio Marista. É isso aí, Saci, trazendo aí um pouco pra gente do que foi esse protesto hoje, essa marcha hoje do pessoal lá do comércio informal. É importante a gente lembrar que essa foi a mobilização do pessoal do centro, dos comerciantes informais do centro da cidade. Mas a pauta do comércio informal não é só do centro da cidade, é no Recife todo. Aqui perto da gente, em Roda de Fogo, por exemplo, ocorreram várias remoções no final do ano passado e teve um pessoal que se ligou mais depois e conseguiu segurar mais o seu lugar. Enquanto teve outro pessoal que já foi removido. E que a prefeitura quer tirar todo mundo para se deixar a cidade limpinha, entre aspas, né, bonitinha para inglês ver. Então, recentemente, há 15 dias, rolou o protesto lá em Casa Amarela, né? Que o pessoal chegou e simplesmente entregaram as notificações dizendo que eles tinham que tirar os seus fiteiros, assim, imediatamente. Tipo, senhoras de idade, assim, com um fiteiro gigante, assim, cheio de coisa. A galera disse que ela tinha que tirar imediatamente. E aí, qual foi a solução da prefeitura? Transformar os fiteiros em feirantes. Ou seja, como o pessoal mesmo fala, eu vendo cigarro, vendo lanche, não sei o que, vou saber vender tomate, macaxeira e tal. Ou então pros grãos, que é uma área específica do setor de Casa Amarela que já tem comerciantes. Tá ligado? Tipo, a prefeitura dá uma opção dessa bizarra. Ou seja, você vai ter que mudar agora porque eu quero, você vai ter que mudar o seu ramo comercial. E em várias áreas aqui, do lado aqui na Federal, teve a mobilização grande aí, quando tiraram o pessoal das clínicas, né? E de vários hospitais tem sido tirado, assim, ambulâncias do entorno. E uma questão que sempre fala é o seguinte: o pessoal que vem para o hospital público são pessoas de classes baixas, assim, pessoas que têm pouco poder aquisitivo. E aí querem pegar, tirar os ambulantes e deixar uns restaurantes dentro, umas ondas dessas dentro. A galera não tem dinheiro, são os ambulantes que seguram a onda, assim, de comida de uma galera que tem que passar 2-3 dias aqui acompanhando alguém, ou quando vem do interior e tal. E todas essas questões, assim, que os ambulantes, na verdade, todo mundo, toda a cidade depende do comércio informal. Se cada um da gente for olhar direitinho o que é que faz, o que é que compra, onde compra e tal, grande parte das nossas, do nosso comércio, assim, é com o comércio informal. E eu acho que essa é uma pauta que mexe em todo mundo, assim. E o pessoal tá bem organizado aí pra tentar garantir o seu direito ao trabalho e tal. Aí agora tem outra fala aqui, que é do Severino, ele é presidente do sindicato. Ele vai falar um pouco sobre o protesto e tal, um pouco repete o que o camarada falou antes. E vai falar um pouco sobre o projeto de lei que eles estão tentando emplacar pra regulamentação do comércio informal. Lá vai. Como é teu nome? Severino Souto Alves. Tu é o quê? Eu sou o presidente do Sindicato do Comércio Informal e estamos aqui na organização desse protesto que está acontecendo hoje. Qual é a pauta do protesto de hoje? Quais são os motivos? A nossa pauta é que a prefeitura ela cria uma alternativa ao comércio informal e que essa alternativa ao comércio informal seja a construção de um grande shopping popular na Conde da Boa Vista. E aí nós temos hoje um terreno que não cumpre sua função social, que é o terreno do Marista hoje, que pode estar sendo muito bem desapropriado e ser construído esse shopping popular, assegurando a acessibilidade e a mobilidade nas calçadas, mas garantindo o direito de trabalho de todos os comerciantes que estão hoje na Boa Vista. Vai ter previsão de quantas pessoas seriam alocadas nesse terreno? A previsão é que seria de 300 a 500 pessoas, que é o quantitativo hoje de comerciantes que estão hoje na Conde da Boa Vista. Podia falar um pouco sobre o projeto de lei e tal? É o seguinte, além dessa luta pelo shopping popular, nós estamos travando uma discussão que é a construção de um projeto de lei de iniciativa popular. Que esse projeto de lei vem avisar, vem organizar os trabalhadores, assegurando direitos e deveres aos comerciantes informais. A gente sabe que o comércio informal ele cresceu desordenado e sem fiscalização, e a falta dessa fiscalização gerou, na verdade, uma grande desurbanização na cidade. Nós queremos propor a urbanização, mas a urbanização com a manutenção do trabalho. E aí esse projeto de lei vem assegurar, primeiro, a garantia de que o comerciante informal é uma profissão legalizada, segundo, assegurar direitos e deveres aos comerciantes, trazendo assim a possibilidade de uma convivência social mais pacífica com a sociedade. Alô? Então, essa foi a fala do Severino. Vou soltar aqui a última fala que a gente tem e depois eu vou comentar um pouco aqui o que aconteceu no protesto. Essa próxima fala aqui é da Luciana. Luciana, ela Ela é comerciante da, da rua 7 de setembro. E eu tive presente lá quando o pessoal foi removido também na 7 de setembro. O pessoal fez um protesto e tal. E aí eu a conheci nesse espaço e aí pedi hoje pra ela falar um pouco do que tem acontecido pela Conda Boa Vista desde 2010 e tal. E aí ela vai falar um pouco sobre isso e depois ela faz um chamado aí à solidariedade. Como é teu nome? É Luciana Mendonça. Tu é? Vice-presidente do Sintrace. Tu é comerciante daqui do centro? Sou comerciante da rua 7 de setembro. 7 de setembro. E aí, tu podia falar um pouco como é que se deu o processo assim, de luta e tal, de enfrentamento com o poder público assim, desde a remoção lá na 7 de setembro? 2010. O processo de luta começou naquela época, em 2010, quando o prefeito João da Costa fez uma retirada de maneira arbitrária sem comunicação dos comerciantes da rua 7 de setembro. E aí eles fez isso em várias áreas, na UFPE, né, no Hospital das Clínicas, Hospital H-Menon e vários setores. Aí de lá para cá, todos esses ambulantes de todas as áreas removidas foram se reunindo e fundamos o Sintrace, que hoje você está vendo é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal de Recife. Hoje, lutando em conjunto pelo direito do povo, pelo direito do trabalhador ambulante. E como é que está hoje a situação dos ambulantes aqui do centro? Continuou a tentativa de retirada, retiraram mais, como é que está assim? A tentativa de retirada continua, eles continuam retirando os ambulantes. Eles mandam um comunicado que o cara tem que sair dentro de 2-3 dias e não dá nenhuma alternativa. A nossa luta hoje é pela criação de políticas públicas, pelo reconhecimento da nossa profissão, para que a gente seja legalizado, e hoje nós estamos aqui reivindicando a construção de um shopping popular. E é o nosso principal objetivo hoje é construir um shopping popular no prédio do Marista, onde está abandonado há mais de 15 anos e o poder público não tem nenhuma iniciativa de fazer nada ali. E a gente vê que ali é um local que acopla todo o comércio da Boa Vista, resolvendo o problema da acessibilidade, uma mobilidade, controle urbano e garantindo o trabalho dos comerciantes informais. Tu sabe que, nossa, ali, quantos comerciantes já foram retirados aqui no centro, nem naquele dia que eu fiz a última? Olha, não dá para te dar um número exato, porque ele tem agido em vários bairros, tem bairros que a gente não está conseguindo chegar. Mas a gente conseguiu Afogados, Casa Amarela, Água Fria, Brasilite, recentemente Rua das Flores, Ponto de Ferro. A gente está conseguindo colocar os ambulantes de outra forma em outro local para trabalhar. Os ambulantes vão resistir, não vão sair das ruas sem antes ter uma alternativa digna de trabalho. Porque a gente sobrevive dali, a gente tem o nosso sustento dali, a gente quer sair, mas a gente quer o shopping popular. Entendeu? Tem, quer mandar uma mensagem pessoal para o vídeo, escutar na rádio e tal? Pessoal, que está escutando a rádio, que está vendo esse vídeo hoje, eu gostaria de pedir a vocês a colaboração e compreensão. Que a gente aqui, até todos nós somos trabalhadores, precisamos trabalhar e não queremos atrapalhar a acessibilidade da cidade, mas precisamos manter nossas famílias. Gostaríamos do apoio da sociedade para que fizesse pressão no poder público, para que fosse construído esse shopping, que é o de maior interesse da gente. É uma garantia que a gente tem de que vai entrar prefeito, que vai sair prefeito e que a gente não vai mais ser incomodado por eles. Porque a gente só serve na hora do voto, mas na hora de reconhecer que a gente é trabalhador, eles tratam a gente como marginais. Então a gente quer mudar essa história. A gente tem um histórico que nós somos a cidade, nós fomos fundadores da cidade do Recife com a Guerra dos Mascates. Se qualquer um for lá na história, vai ver que a cidade foi fundada por uma guerra, e a guerra foi dos mascates, somos nossos ascendentes. Então não tem por que acabar com os mascates na cidade do Recife. A gente tem que fazer uma harmonia para que consiga viver em comunhão com a sociedade, sem atrapalhar. Mas aí eu peço a todos um apoio de coração, que as pessoas se sensibilizem com essas famílias que estão ali trabalhando sol a sol, ganhando seu pão, porque tá na rua é uma virtude, é um dom, entendeu? É uma arte você estar ali todos os dias, de sol a sol, de chuva a chuva, tendo que estar doente, trabalhando para sustentar suas famílias. Então, eu gostaria de pedir um apoio do vocês se sensibilizassem e pressionassem o poder público para que fosse construído esse shopping. Alô, alô, voltando aí. Então, essa foi a fala do Luciano, assim, bem interessante, assim, colocar essa questão da Guerra dos Mascates, né, que é um fato, assim, da nossa história, e não que seja a mesma coisa, assim, mas pensar questões geográficas, assim, Recife é uma cidade portuária, que depende pesadamente do comércio informal, para trânsito de mercadorias e tal, tem um fluxo também de comércio muito forte que vem do interior, que desemboca aqui em Recife. E o comércio informal dá um gás nessa de escoar essas produções aí, que como, e também tem essa questão de como uma senhora falou lá no protesto de Casa Amarela, o comércio formal depende do comércio informal também. Por quê? O comércio informal gera, circula muito dinheiro entre no comércio formal, e esse dinheiro depois vai pra galera pagar as contas, fazer feira no supermercado e pá. Ninguém imagina o golpe, assim, econômico em várias comunidades que é a retirada do comércio informal da região. Por exemplo, que eu acompanhei lá de perto de Casa Amarela, que muitos dos comerciantes ali moram no local, moram na região, e imagine quantos diretamente seriam tantos ambulantes atingidos, mas tem mais as famílias e amigos e os mercadinhos onde se compram mercadorias. Toda essa rede que o comércio informal acessa, que economicamente seria um golpe muito duro a retirada do comércio formal para as populações de baixa renda, para quem precisa estar na correria e tal, quem necessita do comércio formal. E aí, falando um pouco do protesto hoje, vamos lá. O protesto começou às 10 horas, começaram, foram à rua, tiveram bastante falas nesse sentido de queremos o Marista já, a solução para Boa Vista é o Marista. E em seguida fechou a Gervásio Pires. Após fechar a Gervásio Pires, o protesto seguiu até o Marista, muito próximo, assim, menos de um quarteirão. Ficou em frente ao Marista e tal. E teve um princípio de confusão. Eu não cheguei a ver, mas nosso camarada me relatou, assim, que a mídia acusou os mascarados, ou o pessoal do Não Vai Ter Copa, de ter agredido um policial, ter jogado tinta. Então, vamos lá, dar um passo atrás. O protesto de hoje foi realizado pelos comerciantes da Boa Vista, com o apoio do Sintrace, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal, e outros grupos chegaram junto para prestar solidariedade. E nesse grupo tinham pessoas mascaradas, que acharam por bem estarem mascaradas e tal. E aí rolou uma situação tensa, tentaram criminalizar, culpabilizar uma dessas pessoas que estavam de máscaras. Pouco antes, a polícia tinha entrado no meio da manifestação, assim, para revistar alguns garotos que estavam mascarados, assim, inclusive anotando o nome dessas pessoas. Uma coisa que eu achei muito estranha, assim, como assim, vai anotar o nome da pessoa porque ela tá mascarada? Que sem noção. Revistaram, todos acompanhamos a revista, não tinha nada, tranquilidade, e eles continuaram mascarados no protesto. E aí, nessa confusão, o policial quis pegar um garoto desse e outra pessoa, teve uma confusão, parará, parará. E aí acabaram melando o policial, assim, de tinta e pá, foi um rolo. E aí depois na mídia foi anunciado de que o presidente do sindicato, o Severino, foi a nossa segunda fala aqui, ele teria condenado o ato desses mascarados. É mentira. Eu estava lá, eu conversei com o Severino e eu vi um dos integrantes do ato que tentaram incriminar, um dos próprios participantes tentaram apontar, depois foi dissuadida a questão e o próprio Severino se prestou solidariedade e conversou com essa pessoa pra tentar explicar, assim, a situação e pá, que ele não podia sair acusando e tal. E aí houve a tentativa de criminalizar quem tava de máscara lá. E, inclusive, me foi relatado que saiu isso na mídia, não foi? Justamente, o Diário de Pernambuco, ainda de manhã, tava divulgando que tinha um pessoal do Não Vai Ter Copa que teria melado o policial lá de branco. Mas aí é bom que acompanhar do ato, né, que a gente traz essas informações. Bom, e eu acabo de falar com tá. Então, só concluindo, e aí depois dessa situação, foram marchando até a prefeitura. Chegando primeiro na altura do governo do Palácio das Flores, Palácio do Campo das Princesas, os seguranças do palácio começaram a correr desesperadamente para botar grades na frente do palácio e pá. E aí o pessoal passou e seguiu a prefeitura. Seguindo a prefeitura, também teve uma recepção de gala. Uma fileira de uns 30 policiais, assim, guarda municipal. E por trás, mais um pelotão do choque. Esperando a galera fechando a rua. A galera não poderia passar da rua. E, no, ao final, permitiram que uma comissão subisse para ter a reunião. E aí a reunião é o que o camarada vai trazer agora, os informes. Bom, a comissão que subiu, dialogou lá com um representante da prefeitura. Tava um representante da Secretaria de Governo, tava o assessor do secretário, Paulo Roberto, e representante da Secretaria de Mobilidade, quem tava lá foi o Paulo da Mata, que ele é responsável dentro da secretaria pelo comércio informal. Segundo eles, a prefeitura demonstrou interesse no projeto do Shopping Popular, mas não garantiu que seria o terreno do antigo Colégio Marista. E aí ficaram de levar para o prefeito, avaliar a proposta e dar uma resposta numa próxima reunião que vai acontecer no dia 7 de abril. É isso, né? Eu soube, uma das informações eu soube mais cedo assim, mas não oficialmente. E eu fico muito desconfiado, porque em todos os casos de remoção do comércio informal, a prefeitura estava negociando com o pessoal e tinha garantido em todos os espaços que não retiraria. Acho que é isso, né? O objetivo aqui é prestar essa informação do que aconteceu hoje na cidade e gerar esse documento radiofônico aqui pra gente saber e poder ter o registro histórico do que aconteceu hoje e ver quais são as cenas do próximo capítulo aí. Dando visibilidade às lutas que estão ocorrendo, né? O pessoal que está chegando na rua para garantir seus direitos, para conquistar esses direitos. O pessoal do comércio formal que estava no centro da cidade hoje, que semana passada estava lá na PE15, fechando a PE15. Aquela foto bonitona lá que circulou um bocado na internet. E é isso aí, o pessoal está na luta, a gente está na luta também da comunicação aí, tentando levar informação por outros meios que não só o daqueles interesses privados e blá blá blá, que a gente já sabe onde é que vai dar. Rádio Lama 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular. Você também ouve a gente no stream na internet, no portal dissonante.org. E a gente coloca os podcasts no blog do Lama, que é o lama.noblogs.org. Querendo acompanhar o que está acontecendo na cidade em termos de mobilização social, acesse o portal do Recife Resiste, que é o recifresiste.plivre.org. Valeu!